CBN Pós Esportes. Olá, são 10 horas mais 2 minutinhos. Muito bom dia a você que está sintonizado na CBN, a rádio que toca notícia. Hoje é sábado, 25 de outubro de 2014, 25 graus. Eu sou o Eli Silva e esses são os destaques do programa CBN Foz Esportes de hoje. Eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense da Série Ouro, Foz Cataratas Futsal já projeta a temporada 2015. Regulamento permite equipe de futebol americano de Foz do Iguaçu avança à semifinal da Liga Nacional. Brasil conquista título geral do Mundial de Rafting disputado em Foz do Iguaçu. Rodada do Campeonato Amador é adiada devido ao segundo turno das eleições. Foz do Iguaçu recebe neste fim de semana torneio de futebol, um tipo de golfe jogado com os pés. Esses e outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. Dez e quatro, pulando o ponteirinho aqui agora, damos início ao programa de hoje falando do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu. Jogos previstos para amanhã de domingo foram adiados para o próximo fim de semana. O motivo, segundo a Liga Iguaçuense e a Secretaria Municipal de Esportes, é a impossibilidade de policiamento nos campos e estádios em razão das eleições. Faltando apenas uma rodada para o final da primeira fase da competição, o Amadorzão já conhece um dos seus dois rebaixados, União Copo Gelado, lanterna do torneio. No domingo que vem, será intensa a disputa para fugir das últimas vagas, ou pelo menos a última vaga, para a segundona, e para garantir-se entre os 8 que vão jogar a fase de mata-mata. Neste sábado, porém, tem rodada do futebol veterano em Foz do Iguaçu com jogos das categorias 35, 40, 45 e 50 anos, todos a partir das 3 da tarde. A disputa mais acirrada é na categoria 50 anos, onde os times estão divididos em série ouro e série prata. Na categoria 35 anos, o time da CBN Foz lidera a competição. Falando agora de futebol profissional, o atacante Negreiros, que teve problemas de lesão nessa temporada e praticamente não jogou, aceitou o convite do Foz Iguaçu Futebol Clube para assumir o cargo de gerente e supervisor de futebol do Azulão. Neste ano, o time da Fronteira terminou em terceiro lugar na divisão de acesso e não conseguiu a sonhada vaga para a elite do futebol paranaense. A comissão técnica para 2015 já está formada e até o momento está formada por Negreiros como gerente de futebol, Ivan Carlos como técnico, Leandro Augusto Batista como preparador físico e o Biratan Santos como preparador de goleiros. Estão confirmados também os roupeiros Chico e o Jackson Baiano e o massoterapeuta Rogério Aureliano. A montagem do elenco começará a partir de novembro, privilegiando talentos locais. A divisão de acesso do Paranaense está prevista para ter início em março de 2015. 10 horas e 6 minutos, e quem também já está preparado preparando para a temporada 2015 é o Foz Cataratas Futsal, eliminado no último sábado no Paranaense na Série Ouro. No jogo de volta na fase quartas de final, o time iguaçuense foi derrotado pelo Marreco em Francisco Beltrão pelo placar de 7-2, ficando fora então da competição. E sobre este assunto eu vou conversar agora com o Adélio Dematerco, presidente do Foz Cataratas Futsal. Adélio, como fica o planejamento a partir de agora, hein? No primeiro momento foi a gente fazer o encerramento das atividades do profissional nessa semana aí. Dispensamos os atletas, né? Para nós, oficialmente, essa temporada se encerrou aqui. Iniciamos alguns contatos com os patrocinadores para fazer aí a renovação do patrocínio para a próxima temporada. E também estamos conversando internamente com a própria equipe da comissão técnica e os demais diretores do time para a gente definir uma linha de trabalho para a próxima temporada. A princípio a gente tem aí um trabalho feito nesse ano que deixa um saldo positivo para a gente poder projetar um time melhor para 2015 e começar a trabalhar cedo já para a gente conseguir fazer um bom planejamento para o próximo ano também. Era essa justamente a pergunta que eu queria fazer a você. O saldo que você faz do trabalho deste ano foi positivo, então? É, na avaliação foi dentro do nosso orçamento, das nossas limitações, né? Dentro da nossa realidade financeira, a gente conseguiu realizar tudo que a gente tinha planejado para a temporada e principalmente conseguimos também cumprir com os compromissos financeiros aí que a gente tinha para esse ano, né? Então, foi um ano difícil, não foi um ano fácil, mas a gente vê que houve bastante progresso aí na parte de planejamento, a equipe teve bom desempenho nos jogos abertos, classificamos entre os oito melhores do estado, e também conseguimos implantar esse ano as categorias de base em todas as faixas de idade, né? Inclusive a categoria sub-7 ainda está em disputa do Paranaense, classificou na primeira fase, agora vai disputar a segunda fase do Paranaense na categoria sub-7. Então, é um início de trabalho ainda, mas a gente está bastante otimista para a continuação. Quer dizer que esse trabalho pode, então, dar frutos já para o ano que vem, né? Inclusive, lembrar aí, né, nós tivemos o tricampeonato na categoria sub-20, o vice-campeonato estadual na categoria sub-15, as outras categorias terminaram entre as oito melhores, do estado, né? E o sub-7 aí, que são os nossos fraldinhas, né? Que estão representando muito bem. A gente acredita aí que eles podem ter uma excelente campanha e até conquistar o título da categoria sub-7 também. Adélio, obrigado mais uma vez por participar com a gente aqui na CBN e tenha um bom final de semana para você. Obrigado a você, Eli. Um abraço a todos os ouvintes. Queremos aí aproveitar para deixar aí para a população, né? Que a nossa confiança de que o Foz Cataratas em 2015 faça uma temporada ainda melhor e continuar contando também com o apoio de todos nesse projeto que é muito importante também para a cidade. 10 horas e 10 minutos, obrigado ao Adélio Demeterco. E olha, ainda falando de futsal, a equipe do Copagril, de Marechal Cândido Rondon, perdeu para o Joinville no meio de semana e já não tem mais chances matemáticas de chegar ao mata-mata da Liga Futsal. A atual comissão técnica, que era encabeçada pelo técnico Paulo César Oliveira, foi dispensada pela diretoria. Foz do Iguaçu receberá pela primeira vez, no dia 14 de novembro, o curso FIFA 11+, de prevenção às lesões no futebol, realizado em parceria com a Liga Iguaçuense de Futebol. O curso tem como objetivo melhorar a preparação de atletas durante a temporada e capacitar os profissionais de fisioterapia e educação física. As vagas são limitadas e terão custo de R$ 180,00. Já no futebol jogado com as mãos, a semana teve momentos de angústia e também de alegria para os atletas do Foz do Iguaçu Black Shark, time que disputa a Liga Nacional. Após terminar como vice na Conferência Sul, o Sharks precisou aguardar no tribunal como seria feita a definição do quarto classificado para a semifinal, já que o regulamento que previa que os campeões das três divisões avançassem não era claro em relação a quem seria o quarto participante. Por decisão majoritária, o Foz do Iguaçu Black Sharks foi confirmado como quarto semifinalista e terá pela frente, no dia 15 de novembro, em Santa Catarina, a equipe do Sinop, do Mato Grosso. Se vencer, o Black Sharks avança, então, à final e conquista também uma vaga na Superliga de Futebol Americano em 2015. Para chegar até lá, entretanto, a equipe precisa do apoio dos patrocinadores e torcedores, como contou em entrevista à CBN o presidente Marcos Vasconcelos. Vamos ter que ir com todos os atletas. Hoje o Sharks está com 62, 63 atletas inscritos, hábito a jogar. Mas a gente ainda tem um problema para resolver antes disso. O Sharks passou para a final, mas ele está sem dinheiro para poder fazer isso daí. Então até a gente está trabalhando, a diretoria trabalhando para ver o que vamos fazer, porque a gente precisa de dois ônibus para viajar. A gente já avisa que qualquer colaboração, qualquer ajuda aí é bem-vinda. Olha, e para quem quiser colaborar, o telefone de contato do Black Sharks é o seguinte, 99847671. Repetindo, 99847671. 10 horas e mais 12 minutinhos. E vencendo em 6 das 7 categorias por equipes, o Brasil conquistou no último fim de semana o título geral do Campeonato Mundial de Rapid R4 disputado nas corredeiras do canal Itaipu e nas cataratas do Iguaçu. Uma das provas mais emocionantes foi na categoria Slalom, cujo final teve de ser adiado de sábado para domingo devido ao pequeno volume de água no canal Itaipu. Apesar dos efeitos da estiagem, o Mundial em Foz do Iguaçu foi considerado um sucesso pela organização e de altíssimo nível pelos atletas. Ainda falando de água, jovens atletas de Foz do Iguaçu fizeram bonito no Campeonato Sul-Brasileiro Mirim, de 9 a 12 anos, disputado no fim de semana passado na cidade de Porto Alegre. No total, os 12 atletas trouxeram uma medalha de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. A próxima competição acontece em dezembro, em Foz do Iguaçu, com o Campeonato Paranaense de Natação Mirim e Petis. 10 e 13, Foz do Iguaçu fez bonito também no ciclismo, com a medalha de ouro na divisão A dos Jogos da Juventude. A Terra das Cataratas é atualmente uma das principais potências sobre duas rodas no estado do Paraná. E olha que Maringá tem um velódromo, hein? Mesmo assim, Foz do Iguaçu fazendo bonito aí. Já no basquete, duas felicitações. A primeira, as meninas que conquistaram a medalha de ouro para Foz do Iguaçu no torneio de basquete feminino dos Jogos da Juventude. E a segunda, aos bravos atletas da equipe do Arpia, da Fronteira, de basquete em cadeira de rodas, classificados para a etapa final do Campeonato Paranaense. Parabéns para eles. Dez horas e mais 14 minutos. E o gramadão da Vila A recebe hoje e amanhã o Campeonato Latino-Americano de Slackline, esporte alternativo que mistura elástico e corda bamba. O campeonato do mundo em 2013, o campeão do mundo 2013, o Carlos Neto, confirmou a presença e a entrada para quem quiser acompanhar é gratuita. Outro campeonato diferente que acontece em Foz do Iguaçu neste fim de semana é o primeiro Iguaçu Foot Golf Tour. Mas para falar desse esporte, que é novidade para muita gente, eu vou conversar agora com o Antão Santor, organizador do torneio e um dos principais praticantes da modalidade no Brasil. Bom dia, Antão. O que é o futegolf, primeiramente? Bom dia. O futegolf é um esporte similar ao golfe, mas jogado com uma bola de futebol chutada com o pé. E esse esporte tem tido adeptos? Sim, em termos mundiais, na Europa se joga muito futegolf. Na Argentina, nós temos os melhores futegolfistas do mundo, estão na Argentina. E já se joga futegolf em 74 campos de golfe dos Estados Unidos. Bom, e hoje nós estamos tendo o campeonato de futegolf em Foz do Iguaçu. Nós temos o aberto Iguaçu de futegolf, também em comemoração aos 100 anos da cidade, neste final de semana. E são duas rodadas, sendo que no sábado à noite, com campo iluminado, nós vamos jogar entre 7 e 9 horas no campo do Pau de Mar, que fica no Roça Pau de Mar, no Remanso Grande. Isso sábado à noite, uma rodada de 18 buracos. E no domingo pela manhã, a segunda rodada, que é somatória dos pontos, dos chutes, vai ser no Espaço Verde, que é uma chácara que fica ao lado do Museu de Cera, também no Remanso Grande. Então nós temos os dois, o evento em dois campos distintos, sendo que o primeiro, no Pau de Mar, vai se inaugurar a iluminação. Então o jogo vai ser à noite, que é muito mais agradável. Já para marcar esse evento. E o outro, o Espaço Verde, é a inauguração do campo, com 9 buracos, que tem lago, tem uma série de é bem diferente, um campo maior, com chutes de 120, 130, até 140 metros. E pode participar tanto homem quanto mulheres? Sim, nós temos várias categorias. Nós temos a categoria top masculino e feminino, que são os de nível internacional, os que já ganharam o campeonato. Top. Depois temos categoria cavaleiros e damas, que é o pessoal que já vem jogando. E temos a categoria iniciante masculino e feminino, que é para quem nunca jogou. E tem troféu também. Troféu e medalha para iniciantes também. Vai chegar lá, vai jogar e vai sentir o jogo e vai competir com iniciantes. Em termos de modalidade nacional, em termos de campeonato nacional, temos também já? Nós temos em torno de 10 eventos aqui no Brasil por ano. A maioria no estado de São Paulo, na cidade de Itu, de onde nós estamos recebendo 6 participantes, inclusive os ranqueados, os primeiros ranqueados brasileiros são de São Paulo. E já estão aqui treinando no campo para disputar nesse final de semana, para tentar se manter melhores do ranking, esse negócio todo. Antão Sotor, muito obrigado por ter participado com a gente aqui na CBN e um grande abraço. Eli, as pessoas que tiverem saber mais informação sobre o evento podem nos contatar no telefone 9914-8814. Repete? 9914-8814. Fala comigo. Valeu, Eli. Até a próxima. Até a próxima, 10 horas e 18 minutos. Sábado de muitos esportes na programação da Rádio Que Toca a Notícia, com transmissão dos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a partir das 4h20, a bola rola para Palmeiras e Corinthians, clássico paulista no Brasileirão. E, na sequência, Chapecoense e Santos. O sinal da CBN você ouve no AM em 1320 ou na internet em cbnpos.com.br. 10h19, chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado, 25 de outubro de 2014. Trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, direção Guilherme Volchkovitz, apresentação desse que vos fala, Eli Silva. O CBN Foz Esportes volta no próximo sábado, às 10 horas da manhã. Na sequência, fique com o programa CBN Entrevista com Cristina Pinheiro.